sábado, e que eu espero que seja um sinal, teriam entrado, a lista que me foi facultada estava com 8 pessoas. Eu quero dizer que seria uma diminuição bastante grande em relação à nossa média de sexta-feira, que tenho, penso, que posso falhar um ou outro, mas penso que o número era 16. Se este número 8 de ontem é uma redução bastante grande, vamos ter que confirmar nos próximos dias, como diz o nosso especialista, e que fala muito bem na Boa Nova, e que tem dado um grande contributo, e a quem eu quero agradecer, ao Dr. Carlos Antunes, também o empenho que ele tem tido, e de nos ajudar. Ainda ontem estive a vê-lo, num programa de televisão, é uma pessoa que, muito, muito clara e muito esclarecida, e por isso também lhe quero deixar aqui um agradecimento ao Dr. Carlos Antunes, desta colaboração com a Rádio Boa Nova, que tem sido importante também para a Câmara Municipal e para a proteção civil do concelho. E por isso nós temos aqui terminado, e como vê, eu como Presidente estou muito determinado, e o meu Executivo, de ganharmos esta batalha. Mas... nós temos a testar todas as pessoas da Câmara Municipal, exceto aquelas que não querem ou que por uma razão ou outra têm medo de se deslocar. Não tornamos obrigatório, testámos 100 e tal pessoas na sexta-feira, tivemos 2 casos positivos que nunca se descobririam, que são do exterior, por exemplo, é de uma pessoa reformada que vai almoçar à cantina, e também o fizemos-lhe o teste, deu positivo, e depois temos outra pessoa que é um jardineiro que também testou positivo. Foram em 108 pessoas, testaram 2. Hoje iniciamos também com os trabalhadores externos, e amanhã e quarta-feira. Por isso estamos a fazer... Os três primeiros casos já estão recuperados? Ainda não, ainda estão em isolamento. E pronto, estamos a aguardar, estamos a ver como decorrer. Algumas pessoas têm sintomas e também estou preocupado com elas.